Dona Tapijoca, pista 5344. Só em torre 18-6. 18-6, 344. Torre Salvador, trip 5344. Passou Dona, visoca pista. 344, tratamento visual, check 30, livre pouso na 10. Ouvindo até de 190 graus com 99. Tem livre pouso na 10, ainda não baixei travou. 5344. Reporte quando baixar de travado. Sim, eu farás, querido. Baixou e travou, 5344. 100 com 9. Livre pouso, 5344. Salvador, bom dia, aqui é o Webjet Juliette Bravo, solicitando a autorização de pushback e reboque da posição 5 para a posição de número 2 do pátio 1. Você se encontra na posição 5 do pátio principal? Me encontro na posição 5 do pátio 3 e estou solicitando autorização para a posição 2 do pátio 1. Está autorizado até a saída do pátio 3. É porta para ingresso no pátio principal, Juliette Bravo. Afirmativo, é portaria. Outro 5344 no solo 04, livre à direita. Prossegue via Alfa Juliette, remota no 4. Via Alfa Juliette, remota no 4, 5344. Comandante Juliette Bravo, é pronto para ingresso na parte 1? Está autorizado para seguir até o fim de 02, reposta ao término, Bravo. Afirmativo. E Whisky Juliette Delta? Whisky Juliette Delta, prossiga. Muito bom dia. Whisky Juliette Delta solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Está autorizado até a saída do pátio 13 e a porta para ingresso no pátio principal. A porta não para ingresso no pátio principal, isso que o Juliette Delta. Salvador, Webjet, Juliette Bravo, finalizando o reporte. Obrigado, um bom dia. Bom dia, Bravo. Juliette Delta, tem livre autorizado ingresso no pátio principal, FQ 05, reporte ao TEM. Reporte ao TEM, no ISC, Juliette Delta, grato. E o ISC Juliette Delta informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Grato, bom dia. Bom dia, Delta, até a próxima. Salvador, boa noite, trip 5317, cliente da Fox Trot. 5317, muito boa noite, prossiga. Cliente da Fox Trot, por gentileza, autorização para Belém do 5317. 5317, mantenha me escuta e aguarda, não possuo seu plano aqui, eu vou checar com a tela S, ok? Positivo, na sua escuta foi passado o DLA do 5317. 5317, cópia. Nove cópias, 5317. Tá autorizado para Belém, 380 nível, decola da 10, sai da Momo Transição Trova, após decolagem curva esquerda. Prossegue via Pêndulo 41, Coquibo, Pêndulo 41, aciona 51 no transponder, 119.35, é a frequência do controle. 380 para Belém, decodono 0, Momo Trova, curva esquerda. 51 transponder, 19.35, é o controle, 5.3.7. Tchau, puxa, remoto 4, 3. Tchau, puxa, 3, 4, 5, 3, 7.